os sorteios da Taça de Portugal e da Taça da Liga de Futebol, Portugal nas meias-finais do Europeu de Futsal e a lesão preocupante de Nelson Évora. São alguns dos destaques da edição de hoje de Desporto Antena, que vai para o ar já a seguir. Sonoplastia. Organização e realização de eventos, aluguer de som e luz, promoção de artistas e bandas, decorações e sonorização de espaços, aluguer de palcos e ornamentações, serviços de DJ, ecrãs gigantes, karaoke, orquestras e venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069, 917902221, pelo e-mail geral@sonoplastia.com ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. Se andas triste, melancólico, aborrecido, cansado, amolecido, amarfanhado, sabes o que te faz falta? É a Vitamina K e é a Antena Web que te dá. Às quintas e sextas-feiras, às 19h, Catarina Silva apresenta Vitamina K. Vitamina K. Às quintas e sextas, às 19h, só aqui na tua Antena Web. A cada dia que passa, há um novo ouvinte na Antena Web. Olá, eu sou a Beth e também já estou sintonizada na Antena Web. Obrigado. Antena Web, sintoniza-te. Seja um anunciante na Antena Web. Entre em contacto telefónico connosco entre as 11 e as 22 de segunda a sábado pelo número 96-7572-982 ou então, a qualquer altura, pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. Vai haver um clássico nos quartos de final da Taça de Portugal. O sorteio realizado na segunda-feira na sede da Federação Portuguesa de Futebol ditou a visita do Sporting ao Estádio do Dragão para defrontar o Futebol Clube do Porto. É um encontro entre os dois grandes que já começa a ser habitual nas últimas edições da prova. Vítor Veia classificou o jogo como uma final antecipada e defendeu que o Porto, como detentor de troféu, quer ganhar. Salema Garção, o novo diretor do Futebol dos Leões, também em reação ao sorteio, lembrou que o Sporting entra em todos os jogos para vencer e que, se saírem com o triunfo, o Porto vai valorizar essa vitória. A partida foi inicialmente agendada para 2 de fevereiro, ao contrário das restantes, que teriam lugar no dia seguinte. No entanto, a confusão começou. Os portistas comunicaram à Federação e ao Sporting que não querem disputar o jogo nessa data porque, como joga a 30 de janeiro no Campo Nacional da Madeira, no sábado, o encontro da taça deverá decorrer como previsto, a dia 3. Mas a Federação acabou por ceder ao pedido do Sporting e o encontro vai ter lugar na terça-feira, dia 2. Vamos ao calendário completo. Terça-feira, dia 2, Porto Sporting às 20h45. Na quarta, dia 3, Pinhal Novense Naval 1º de Maio às 2h30 da tarde e Sporting de Braga Rio Ave às 6h15. E na quinta-feira, dia 4, Paços Ferreira Chaves, numa hora ainda a indicar. Na Taça da Liga, outro clássico nas meias-finais, desta feita o Sporting-Benfica. O detentor de troféu visita o estádio José de Alvalade 10 de Fevereiro, naquela que é a reedição da final da época passada, que terminou com polémica e com a vitória do Benfica nas grandes penalidades. O que significa que, no espaço de uma semana, o Sporting joga contra os maiores rivais, Porto e Benfica. O sorteio realizado ontem na sede da Liga Portuguesa de Futebol, no Porto, ditou ainda um Porto Académica na outra meia-final da prova que também se realiza no dia 10. A final disputa-se a 20 de março no Estádio do Algarve. A Comissão Disciplinar da Liga condenou Pinto da Costa a mais 3 meses de suspensão por declarações sobre a Liga de Futebol. A entidade entende que o presidente do Porto violou as obrigações da suspensão de 2 anos ditada pelo processo apito final. Em causa estão declarações proferidas pelo presidente em 2 atos públicos, no Simpósio Internacional de Futebol da Maia e nas comemorações do 75º aniversário do Infesta, ambas em 2009. Os comentários sobre assuntos relacionados com a Liga de Futebol, a Comissão interpreta como uma infração às medidas relacionadas com a suspensão de 2 anos, de que foi alvo em maio de 2008. Este último caso refere-se ao processo apito final e limita Pinto da Costa na prestação de declarações sobre matérias intimamente relacionadas com a competição desportiva. Podem ler-se no despacho. O presidente do Porto fez comentários sobre o árbitro Duarte Gomes no jogo entre os Dragões e o Sporting da 6ª jornada da Liga e também opinou sobre o desempenho no Braga do campeonato, considerando os Minhotos o principal adversário dos portistas, não lutou pelo título. Mais 2 assuntos mereceram a análise do líder, o jogo com o Olhanense, e a paragem do campeonato, que considerou ser prejudicial para o desempenho desportivo dos Dragões. A comissão considera que Pinto da Costa não pode participar em atos públicos, nem efetuar declarações sobre a Liga de Futebol na qualidade de presidente da SAD, do Futebol Clube do Porto. No entanto, um líder azul e branco alegou que teceu os comentários como presidente da direção do clube, pois foi nessa condição que recebeu os convites da Câmara Municipal da Maia e do Futebol Clube de Infesta. Além disso, também defendeu que o direito à liberdade de expressão não lhe pode ser limitado à luz da Constituição portuguesa. O castigo de 2 anos aplicado ao dirigente, no âmbito do processo apito final, terminava no próximo mês de maio, mas face a esta decisão revelada ontem, a sanção irá prolongar-se por mais 3 meses e só vai terminar em agosto. Qualquer das formas, este acórdão é passível de recurso para o Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol, a mais alta instância jurídica ou desportiva a nível do futebol nacional. Ainda há polémica entre Sá Pinto e Willy Edson, o agora ex-diretor do Sporting admitiu que a emoção falou mais alto que a razão durante o incidente com o jogador, mas afirmou ter reagido em defesa própria. Em conferência de imprensa realizada na segunda-feira, o ex-atleta criticou a indisponibilidade do presidente do Sporting e as fugas para a imprensa. Ricardo Sá Pinto pediu desculpa ao clube pelos incidentes, mas desmentiu notícias que dão conta de uma discussão em torno do guarda-redes Rui Patrício como causa do confronto. Segundo Sá Pinto, Liesson reagiu de forma insultuosa e condenável a uma chamada de atenção do então diretor desportivo face à recusa do jogador em agradecer a presença dos adeptos leoninos. O ex-jogador afirmou ainda que a relação com Liesson era excelente e que nada faria prever um desfecho desta natureza. Sobre a imprensa, Sá Pinto lamentou o facto das notícias das agressões terem sido difundidas 10 minutos depois do acontecimento. Uma instituição não se deve expor desta forma ao exterior, considerou Ricardo Sá Pinto. Muitas estrelas do desporto, 6 golos e 51 mil espectadores. Foram alguns dos ingredientes do jogo contra a pobreza que teve lugar na segunda-feira no Estádio da Luz, em Lisboa. Kaká, um dos convidados de honra, foi o primeiro a marcar. Depois foi a vez das estrelas Benfica darem um ar da sua graça. Mikoli, por 2 vezes, ofereceu gol a Nuno Gomes, que virou resultado a favor dos encarnados. Depois houve muitas substituições, muitos aplausos para os substituídos e muitos gritos por Fernando Chalana. Segunda parte, com a presença do aniversariante Eusébio e já com o sprinter Francis Obicoelo em campo, Roberto Pires fez um empate a passe do amigo Zidane. O jogo era a brincar, mas o reforço de inverno Hélder Luiz aproveitou para mostrar serviços a Jorge Jesus e marcou o 3-2 para o Benfica. Um dos momentos de maior animação aconteceu quando um adepto invadiu o relvado da Luz para colocar um cascão em céu, pouco antes do indiano Butiá empatar um encontro, que acabou com muitos sorrisos, e com o Neno, o guarda-redes Neno, a fazer de árbitro assistente. Ficam aqui alguns dos nomes que estiveram na Luz para ajudar as vítimas do terremoto no Haiti. De um lado, os amigos Ronaldo e Zidane, além do francês, estiveram Fernando Couto, Luís Figo, Pauleta, Aquá, Daniel Alves, Nedved, Mikel Laudrup, Barthez, Henri, Davids, Adji e Hierro, entre outros. Pelo Benfica atuaram algumas das maiores estrelas do passado, além do grosso da equipa atual. Rui Costa, Chalana, Nené, Rui Águas, Xéu, Humberto Coelho, Abel Xavier, Vítor Paneira, Neno, Hélder, Dimas, Miguel, Manuel Fernandes, Poborski, Moser, Schwarz e Mats Magnussen. Manuel Machado regressou ao banco do Nacional da Madeira. Ontem, também em jogo de beneficência a favor das vítimas do terremoto no Haiti, realizado no estado da Madeira, o Maribor, campeão da Eslovénia, venceu o Nacional por 3-1 no Funchal. Na partida que marcou o regresso de Machado ao comando técnico dos insulares, 2 meses depois da paragem forçada por motivos de saúde, o Nacional aproveitou para apresentar no 11 inicial os 5 reforços de inverno. Alex Bruno, Todorovic, Tiago Gentil, Diego e Pedro Aldoni. Perante cerca de 500 espectadores num jogo disputado à chuva, a formação eslovena, que realiza um estádio de 2 semanas na cidade esportiva da Madeira, na Chopana, atuou com a equipa habitual e desde cedo revelou superioridade física e tática. O último jogo que Manuel Machado havia orientado do banco de suplentes foi a 28 de novembro do ano passado, no encontro em casa com o Naval 1 de maio, que terminou com um empate a 1 golo. De então para cá, o técnico principal foi substituído numa primeira fase por José Augusto e mais tarde por Jokanović. Portugal é 26º na tabela de jogo limpo da UEFA, o Fair Play. Os 3 primeiros lugares do ranking, que têm direito à participação na próxima edição da Liga Europa em futebol, são ocupados por Suécia, Dinamarca e Inglaterra. Segundo a classificação intermédia elaborada através da análise dos delegados aos Jogos Europeus, entre 1 de maio e 31 de dezembro de 2009, e é baseada em critérios como o desportivismo demonstrado pelas equipas, as equipas do primeiro escalão da Suécia, Dinamarca e Inglaterra com o melhor Fair Play ganhariam direito a disputar a primeira ronda de qualificação da próxima Liga Europa. Se o mesmo clube já tiver garantido o apuramento para a Liga Europa, a vaga passará para a segunda equipa melhor classificada no ranking de desportivismo daquele país, e assim sucessivamente, podendo até um clube despromovido ao segundo escalão ter presença na prova europeia, graças ao bom registro disciplinar. Até agora são 8.263 pontos para a Suécia, 8.179 para a Dinamarca, mais um que os clubes ingleses. Portugal soma 7.921 pontos. Lá por fora, na Taça das Nações Africanas e numa espécie de final antecipada, o Egito levou a melhor sobre os Camarões. Os detentores do troféu ainda estiveram a perder quando Ahmed Assar marcou um gol na própria baliza aos 26 minutos. 10 minutos depois, o mesmo Assar redimiu-se, com um remate de fora da área que deixou Kameni muito mal na fotografia. Com o empate, o jogo seguiu para um prolongamento que não podia começar melhor para o Egito. Jeremy atrasou mal e permitiu a Gado marcar. O jogo terminou com um remate do herói da tarde, livre de Ahmed Assar. Kameni esteve mal, defendeu para a trave. A bola foi ao chão, sem sequer tocar na linha final, mas o árbitro considerou o golo. A partida, além de ser uma reedição da final da última taça, teve como centro de atenções precisamente Assar, que somou na segunda-feira a internacionalização número 170, que o transformou no jogador africano mais internacional de sempre. Pouco depois, a Nigéria surpreendeu pela negativa frente à Zâmbia, ao empatar a 0 ao fim de 120 minutos e só conseguiu o apuramento na marca de grandes penalidades. Os nigerianos venceram, portanto, mas continuam sem convencer, apesar de serem apresentados na prova como candidato ao título, tal como aconteceu na última CAN, em 2008. Ainda em África, Mano Torres pode deixar o futebol. A 2 meses de completar 28 anos, Pedro Mano Torres deixou no ar a possibilidade de se despedir da seleção angolana depois da eliminação no CAN, aos pés do Ghana, derrota por 1-0. Em declarações à imprensa, em Luanda, o avançado Benfica anunciou que está a refletir sobre o assunto, visto que já não é um menino. Devo agora dar oportunidade aos mais jovens. De qualquer forma, será uma decisão para tomar depois de falar com a minha família, explicou Mano Torres. O avançado Benfica prometeu uma conferência de imprensa para breve, em Lisboa, onde vai revelar muitas coisas. Vou fazer uma conferência de imprensa quando chegar a Portugal. Vou decidir muita coisa sobre o meu futuro. Vou revelar muitas coisas, disse o angolano ainda em Luanda. Confrontado sobre o teor da conferência de imprensa, Mano Torres não revelou muito, mas deixou no ar a forte possibilidade de deixar o futebol. Posso decidir muita coisa. Deixar o Benfica, deixar o futebol? Isso é uma coisa que ainda vou pensar bastante, confessou o jogador africano. Salvador Cabanhas foi baleado na cabeça. O futebolista paraguaio sofreu o atentado num bar da cidade do México e está em estado crítico, avançou o fonte do América, o seu clube. Mikael Bauer, presidente do América, disse que Cabana estava consciente à chegada do hospital e que vai ser operado para que lhe seja extraída a bala. Cabana estava um bocado confuso e não sabia o que tinha acontecido nem para onde estava a ser levado, disse Bauer. 2 suspeitos foram detidos na sequência do acidente, embora se desconheça que se tentaram assaltar o futebolista ou se o caso se deveu a uma discussão entre os 3. Salvador Cabanhas é um dos potenciais candidatos a integrar a seleção no Campeonato do Mundo de Futebol deste ano, que se realiza na África do Sul. O avançado paraguaio chegou ao México em 2003 e tem-se pautado como um dos maiores goleadores da liga local. Espaço para outras modalidades, Portugal está nas meias finais do Europeu de Futsal. A seleção nacional derrotou ontem a Sérvia por esclarecedores 5-1, carimbando o apuramento para os últimos quatro na prova que decorre na Hungria, depois de rubricar exibições aquém do esperado nos jogos da fase grupos, com Bielorrússia e Espanha. A equipa das esquinas mostrou um valor algo superior. Joel Queiroz, Cardinal, Leitão e Arnaldo foram os marcadores de serviço do selecionado luso. Bojovic assinalou o tento de honra dos sérvios. A seleção do Azerbaijão derrotou a Ucrânia nos penaltis e é o último obstáculo antes da adicionada final para os portugueses. O jogo das meias-finais está agendado para amanhã às 4:30 da tarde. Às 7, jogam Espanha e República Checa. Os espanhóis, detentores do título, eliminaram a Rússia de um desempate por grandes penalidades após um invulgar 0-0 no final do jogo. Já os checos deixaram de fora, também após grandes penalidades, a Itália, um dos favoritos à conquista de troféu. A edição deste ano da Volta ao Alentejo em bicicleta foi suspensa devido a dificuldades financeiras. De acordo com um comunicado, a Associação de Municípios do Distrito de Évora esclareceu que tem vindo a enfrentar crescentes dificuldades de natureza financeira da organização anual da prova, justificando ainda que a alteração do regime jurídico das associações de municípios, em 2009, veio agravar significativamente aquele cenário. A associação adiantou ainda que redobrou nos últimos dias os esforços para encontrar uma solução para 2010, mas não foi possível chegar para já a uma solução, nem no quadro da região, nem com o apoio de outras entidades no país. Artur Lopes já reagiu. O presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo classificou a suspensão da prova como mais uma machadada na modalidade, enquanto um dos mais antigos diretores esportivos de equipas profissionais apontou o dedo à estratégia de internacionalização. É mais uma machadada na modalidade, mas apesar da crise económica, penso que se houvesse vontade política, a prova podia manter-se, quer numa categoria mais baixa, quer com menos dias de corrida para reduzir os custos. De qualquer forma, é negativo para o ciclismo, disse um líder da federação. Nelson Évora tem a época 2010 em risco. O campeão olímpico do triplo salto vai ser operado à tíbia direita e, na melhor das hipóteses, só deve voltar a competir no fim da temporada. Em declarações à Benfica TV, o treinador João Ganso explicou que o atleta sentiu uma dor na tíbia direita no final da época passada, ressentindo-se no início desta temporada. Concluímos que a melhor maneira seria o Nelson de ser operado, prosseguiu, acrescentando que a operação não é nada de complicado. A recuperação, essa, depende muito do atleta. Não sei se irá competir ainda esta época, é difícil dizer neste momento, mas temos esperança que irá evoluir favoravelmente e que irá atingir futuramente marcas muito boas, adiantou Ganso. O principal objetivo passa por recuperar bem o atleta para a participação nos Jogos Olímpicos de Londres. A intervenção cirúrgica deverá decorrer esta semana ou na próxima. Duas breves para fechar. Michael Schumacher confessa que, apesar de competir agora pela Mercedes, parte do seu coração será sempre vermelho, em alusão aos muitos anos que passou na Ferrari. As declarações do alemão surgiram na segunda-feira, dia em que os monolugares na nova equipa foram apresentados com cor cinzento prateado e enfeitados a preto. A apresentação das novas cores da equipa decorreu na presença dos pilotos da Mercedes, os dois alemães, Michael Schumacher e Nico Rosberg. A polícia de Londres vai criar uma unidade especial de investigação à contrafação de bilhetes e outro material alusivo aos Jogos Olímpicos de 2012 na capital inglesa. O governo britânico providenciou verbas para a criação da unidade, que terá como objetivo tentar travar aquilo que a polícia local considera uma oportunidade para o crime organizado. O superintendente Nigel Mauer disse que Londres 2012 representa uma fenomenal oportunidade para os criminosos. A polícia londrina está igualmente a monitorizar domínios na internet que possam estar a preparar-se para a venda de bilhetes falsos. Foram os Jogos Olímpicos a terminar a 7ª edição do Desporto Antena. Voltamos no domingo à noite. Até lá!